não a maldade. O meu rap é verdadeiro, que traz a verdade, te mostra um caminho de luz e de realidade. O rap é o som do gueto da periferia, que mostra a realidade e denuncia os fatos reais que acontecem na quebrada. Só que hoje se inverteu e virou pura farra. Ninguém mais se respeita, não tem mais compromisso. Só letras horríveis que induzem ao consumismo. Aonde vamos para onde vamos chegar? Se evoluíram as batidas, as letras só vão atrasar. Falamos de droga envolvendo um de nós. Enquanto isso, quem só lucra é os boy, fazendo de instrumentos, manos da quebrada, que se deixa levar e não sabendo de nada. É pura palhaçada essa cena de hoje. Trocar o real motivo só por aplauso e pose. Aqui mais um que chora e de coração sente muito. Descanse em paz, o rap de conteúdo. O meu rap é verdadeiro, que traz a verdade, te mostra um caminho de luz e de realidade. Incentiva o bem e não a maldade. E não a maldade. O meu rap é verdadeiro, que traz a verdade, te mostra um caminho de luz e de realidade. Incentiva o bem e não a maldade. E não a maldade. O meu rap não é incentivador, ele só traz alegria e muito amor. Cada dia que passa me firmo mais no Senhor. Só falo a verdade do que acontece, moro. Muitos vivem aqui como um filme de terror. Muitos usam o rap como uma arma incentivadora, trazendo tristeza e dor. Já perdi a conta de quanto já se afundou. Conheci gente que não mexia com nada, agi como um consumidor de vários tipos de droga, principalmente o álcool, que muitas letras introduz, pesando ainda mais a sua carga, se distanciando da luz que te introduz ao crime, a matar e roubar, te vendendo ilusão que poucos não conseguem enxergar, se deixando dominar pela ostentação desse mundo. O meu rap é verdadeiro, que traz a verdade, te mostra um caminho de luz e de realidade. Incentiva o bem e não a maldade. E não a maldade. O meu rap é verdadeiro, que traz a verdade, te mostra um caminho de luz e de realidade.